hora de conquistar a sua liberdade financeira com o Cariri da Sorte Especial da Independência. Esta semana tem 250 mil reais em prêmios pra você. No quarto sorteio tem 200 mil. Eu disse 200 mil. São 200 mil reais pra sair da Pindaíba e ficar independente. E mais 20 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no giro da sorte. Ainda tem um na trave. Se você ficar pelo número da sorte no quarto sorteio, poderá ganhar 20 mil reais. E o melhor é dupla chance. E comprando o Cariri da Sorte, você ganha outro inteiramente grátis. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Ei, grande a festa em Salitre, com o Cariri da Sorte desse último domingo, e tem ganhador aqui de Salitre, confira. Lucimar Luiz do Nascimento, da Zona Rural de Salitre, dividiu o quarto sorteio. Uma linda picape Fiat Toro 0 km com mais um ganhador de crato. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte é daqui, a nossa é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Salitre e região. Atenção você que é microempreendedor ou empresário. Tá precisando de crédito ágil e sem burocracia para impulsionar seu negócio? Em Fronteiras, você conta com o Prospera Santander. Trabalhamos com formação de grupos de 3 ou 4 pessoas e crédito individual para compra de mercadorias, bens e contratação de serviços. Quer saber mais? Então procure um especialista em clientes do Prospera, Diego Gonçalves, pelo WhatsApp 89981371086. Prospera Santander. Crédito ágil e sem burocracia. Restaurante self-service com uma base sem balança, onde o cliente se serve à vontade e não pesa. Trabalhamos com todos os tipos de carnes, assadas e cozidas. Ligue e peça sua quentinha. Zap 89 99449 8408, Avenida 7 de Setembro, sem número, próximo à Torre da Bandeira de Fronteiras, Piauí. Organização Naldinho e Die. Atenção você que é microempreendedor ou empresário. Tá precisando de crédito ágil e sem burocracia para impulsionar seu? Em Fronteiras, você conta com o Prospera Santander. Trabalhamos com formação de grupos de 3 ou 4 pessoas e crédito individual para compra de mercadorias, bens e contratação de serviços. Quer saber mais? Então procure um especialista em clientes do Prospera, Diego Gonçalves, pelo WhatsApp 89 981 37 1086. Prospera Santander. Crédito ágil e sem burocracia. Doutor Aldo Bem, ultrassonografia geral, abdômen total, abdômen superior, abdômen inferior, rins e vias urinárias, fígado e vias urinárias, próstata, tireoide, cervical, articulações, partes moles, músculo esquelético, mama, pélvica, transvaginal, bolsa escrotal, regiões inguinais, pequenas partes, parede abdominal, glândulas salivares, ultrassonografia avançada, Doppler arterial de membros inferiores, Doppler venoso de membros inferiores com mapeamento de varizes e pesquisa de trombose venosa profunda, Doppler de tireoide, Doppler de bolsa escrotal, Doppler obstétrico e ginecológico, morfológica do primeiro trimestre para rastreamento de cromossomopatias, morfológica do segundo trimestre para detecção de malformações fetais, Doppler arterial e venoso de membros superiores e Doppler de carótida. Atendimento toda terça-feira, às 14 horas, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, Avenida Manoel Valério, 486, Centro, Fronteiras, Piauí. Zap 999-76-3970, 981-33-94-78. You close that book.

sertão. Deus e eu no sertão. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Começa agora o programa G13. Coligação Palavra é Compromisso. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV e MDB. Genilson Sobrinho, prefeito. Zé Odon, vice. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, muito bom dia, Fronteiras! Hoje, terça-feira, 3 de setembro do ano de 2024, está no ar o programa da família, o programa de Genilson Sobrinho, prefeito, e Zé Odon, vice. Palavra é compromisso. O G13 está no ar. Aumente o volume. Alô, Fronteira! O homem tá chegando! Genilson Sobrinho! No programa de hoje queremos falar diretamente a você, amigo do campo, a você, amigo agricultor fronteirense. A agricultura familiar também é uma das áreas em que Genilson Sobrinho, prefeito, tem grandes preocupações. Genilson Sobrinho, prefeito, vem pra cá, vamos falar sobre o que poderemos melhorar a partir de 2025 da sua administração voltada para os agricultores do nosso município. Fique à vontade. Na hora de mudar, Genilson Zé Odon é do 13. Bom dia, Fronteiras. Nossa mensagem hoje é diretamente ao amigo agricultor. Pessoas que vivem o dia a dia na luta, na batalha. Nós temos um grande compromisso e no nosso mandato, como prefeito, a partir de 2025, iremos apoiar, incentivar e orientar para que os agricultores do nosso município possam participar das chamadas públicas. Nós iremos comprar diretamente dos produtores do nosso município para servir nas nossas escolas, valorizando o nosso produto local. Tudo o que for produzido pelos agricultores, iremos oportunizar comprando nas mãos dos produtores para a merenda escolar. Isso, além de gerar lucros, também valoriza o comércio e incentiva os agricultores. Quero falar diretamente para você, pequeno agricultor. Vamos também fazer a implantação de hortas comunitárias nos bairros e comunidades, para que aqueles pequenos produtores comecem o seu negócio também para a venda comercial como para o uso doméstico. Nós iremos lutar pela ampliação dos empréstimos do Pronaf e da transparência aos critérios de seleção das famílias. Amigo agricultor de Fronteiras, com Genilson Sobrinho, prefeito, José Odon, vice, vocês serão reconhecidos. Distribuiremos mudas de frutas para que cada um de vocês possam plantar e colher. Nós sabemos, pequenos agricultores, que nosso município é escassez muito grande de água, mas no nosso mandato nós vamos incentivar os pequenos agricultores perfurando os poços artesianos para que possam fazer a irrigação e colher seus frutos. Vamos buscar parceria com o governador Rafael Fonteles e vamos também até Brasília falar com o nosso presidente Lula. Eu sou um homem de palavras. Meu mandato como prefeito de Fronteiras será para todos os fronteirenses, onde aqui todos possam viver bem e com qualidade de vida. Eu entendo todos os pequenos e médios agricultores do nosso município. Eu sei da dificuldade. Eu conheço cada localidade do nosso município. E um prefeito tem que ter compromisso, tem que valorizar os pequenos e médios agricultores, incentivando, arando terra, dando semente, perfurando poços artesianos, para que esses pequenos e médios produtores possam fazer suas irrigações e ter produtos para se alimentar como para comercializar. E no nosso mandato de 2025, Genilson Sobrinho com José Odon, vamos dar todo o apoio necessário para essa área. A agricultura familiar vai ser uma das prioridades do nosso governo. Sabemos que, por muito tempo, a agricultura familiar do nosso município não recebeu o incentivo que merece. Isso vai mudar. Na nossa gestão, a agricultura familiar será uma das prioridades. Vamos trabalhar lado a lado com vocês, agricultores, oferecendo o apoio necessário para transformar essa realidade. Com acesso a crédito, programa de capacitação, assistência técnica e políticas públicas que valorizam o trabalho do agricultor. Vamos garantir que Fronteiras se torne referência na produção familiar. Juntos, vamos construir um futuro de oportunidades e crescimento para todos os agricultores do nosso município. Peço seu voto de confiança. Dia 6 de outubro, digite 13. Genilson Sobrinho, vice José Odon. O 13 é aquele mesmo 13 do presidente Lula, que mudou o Brasil. É o mesmo 13 que tem o governador Rafael Fonteles, que está mudando o Piauí. E Fronteiras tem em suas mãos o poder de digitar o 13 para ser o melhor prefeito que Fronteiras já tem. Digite 13 no dia 6 de outubro, que é o 13 da esperança, que é o 13 da mudança. E meu muito obrigado a todos. Tá na cabeça, tá no coração. Quem tem propostas, mostra. No desenvolvimento econômico e sustentável, Genilson Sobrinho irá fortalecer a assistência técnica e tecnologia para o aprimoramento de pequenos negócios. Vai fazer também a capacitação técnica e gerencial de pequenos empreendedores, principalmente os jovens. Fronteiras terá estímulo à criação da Associação Comercial da cidade. Quem tem propostas, mostra. Genilson Sobrinho, prefeito, irá implantar uma rede de assistência técnica, a piscicultura e aproveitamento dos poços de água salobra no governo do G13. O aproveitamento da mão de obra local das construções realizadas do município serão 100%. Genilson também vai fazer a aquisição dos itens de merenda escolar, direto com os produtores e comerciantes locais, fazendo assim a economia girar no município. Tá na cabeça, tá no coração. Por hoje é só, pessoal. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário com o nosso programa G13, trazendo mais propostas para a agricultura. Muito obrigado. Queremos uma cidade mais justa e igualitária. Por isso, guarde esse nome, Genilson Sobrinho. A Rádio 13, da verdade do futuro, vai ficando por aqui. Até amanhã. Começa agora o programa dos 55. Eu diz prefeito de novo. 55. Vice Doutor Norberto. Não para 55. Olá, meus amigos, uma ótima terça-feira para todos vocês que se ligam no programa dos 55. Mais uma vez estamos juntos através das ondas sonoras desta emissora, levando a todos as propostas de continuidade deste trabalho sério e dedicado que vem sendo realizado pelo prefeito Eudes. Faz o 55 com as duas mãos. No programa de hoje, o prefeito Eudes fala de um assunto muito importante: moradia. Quem não sonha em ter sua casa própria, não é verdade? Pois é, e na sua administração, muitas famílias já conseguiram realizar esse sonho. Mas ele quer mais. Olá, minha gente querida da minha estimada cidade de Fronteiras. Hoje nós queremos aqui falar de um assunto que esse certamente é de grande importância, principalmente para as famílias que não têm casa própria. No nosso segundo mandato, nós conseguimos trabalhar e conseguimos realizar o sonho de 40 famílias, que foi a construção de 40 casas e esse bairro denominamos Vila Esperança. Foi um trabalho feito com muita dedicação. Tivemos realmente, colocando o nosso mandato como prefeito em função da realização desse sonho, e conseguimos com isso realmente atender essas 40 famílias. Na verdade, hoje nós estamos lutando por um projeto maior. O nosso grande sonho é a construção de 100 casas na nossa cidade de Fronteiras. E claro, com isso também nós iremos trabalhar a construção de casas na zona rural. A princípio, nós já estamos com terreno que já adquirimos. Esse terreno se encontra localizado no bairro Bela Vista. E acreditamos que no próximo ano haveremos de iniciar a construção da primeira etapa de 50 residências, atendendo famílias carentes do nosso município. E nós pretendemos realmente priorizar essas famílias, permitindo a elas uma moradia digna, de forma respeitável. E esse certamente será, a propósito, o nosso caminho para dar condição de vida a essas famílias menos favorecida em nosso município. Gente, eu termino aqui agradecendo a Deus pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa caminhada. Conto com você, conto com a sua família, no dia 6 de outubro, votando em Eudes e Norberto 55. Até o próximo programa. O programa de hoje termina por aqui. Um grande abraço a toda a família do 55 e até a próxima. 55! 87,9. A rádio que toca o seu coração. Quem sente saudade não está sozinho, pois tem a certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho.